Falando diretamente da ilha de São Luís, por suas emissoras, ZYH888, em 1290 kHz, onda média. ZYF813, em 4975 kHz, onda tropical. ZYE480, em 15215 kHz, onda curta. Rádio Timbira, em tempo de um grande Maranhão para todos.